Pelo E202, separa 2 mil pés, após estabilizar. 2 mil, gol 1620. Ah, solo, boa tarde, Sinéria 314, por favor. Sinéria 314, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portal 612. Alfa Juliette, tá tudo. Tá passando da Delta Fox de Siga de Mont. Vento 970 graus, 099, livre pouso, pista 17. Livre pouso 17, na boca. Delta Fox, mantenha condições visuais no 1510, o que negar na 017, chame no através de Veracruz. Quero manter pista 0. Ali, mantenha 967. Solo 28, libere próximo à direita, chame controle solo 219. Direita, Zona, Tata 219. O número 20, complete a aproximação, chame a torre no 8, decimal 95. 895, número 20. Solo Salvador, TAM 3217, de boa, se escuta. TAM 3217, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01 na posição, TAM 3217. Momento Angolfo, pré-entrega autorizado, via pista para a Bata. Boa 967, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 70 graus, 089. Livre decolagem no 0, 967, tá bom. Decimal 95. 2-102-95, mais pra Bianca. Foro 620, ajuste no 097, continua a aproximação, agora de fica livre. Aguarda na 620. Oi, Salvador, boa tarde, o Mike Pravian, que praticamente na vertical de Paris que comprou a da rotatória já com capa vista, o Mike Pravian. Tá rodando o Mike Pravian, chame na final do ano 7. Chamaram na final do ano 7 o Mike Pravian. Decolado aos 30, chame controle Salvador. 120, decimal 8. 308, boa. Foro 620, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 089. Livre pouso para o gol 1620, a pista 10. Foro Tango mesmo. Fala, tem o Mike Bravian, que ciente, chame sobre Animar. Chamaram sobre Animar, o Mike Bravian. Solo 33, obrigado pela sua direita, controle de solo, 1211. 1211, boa. Tá aqui no Travé, tá animado o Mike Bravianchi. Tá batendo o Mike Bravianchi, pouso autorizado, que estou no 7, vento no 60 grau, 089. Gente, livre pouso para o Mike Bravianchi. Linha Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, para o 05, na 620. Azul 791, Acion, identificação, autorizada a chegada da mão, luta para nível de voo 050, QNH 0107. 050, cobrindo 17, 2791. Papa Tango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, passando na 03, Eco Delta Fox, acionando o transponder 0222. 0222, Solo Salvador, boa tarde, XNM 355, Cente da Brava, autorização Guarulhos. 355, Bravo confere, Guarulhos. Autorizado via conforme plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após a decolagem. Transponder 5431, frequência do controle 120.8. Guarulhos autorizado, rota do plano, nível 360, saída da Eule da Motiva, decola da 10 com curva à direita, transponder 5431 e o controle 208, achando a 6355. Achando a 6355, correto, na pátio 3, no campo, estiver acionamento. Calma lá. Agora o Mike Brown. Pra Bianchi, solo 35, pátio. Largo Graia, pátio 4, autoriza pra aqui. Mike Bravianca, autorizado 180 sobre a pista 17, livrando no pátio do Graia. Gente, Mike Bravianca. Frequência 25 decimal 1, altona no 33 decimal 95. Recife agora 1251, 1395, 1 9 7, pegado, tá bom. Azul 2791, desça para 25010, que negar no 0 no 7, reporte estabilizado no localizador. 2000 1 0 7, ajustado, senhora. Azul 4118. Azul 4118, boa tarde, prossiga. Saída programada para Confins, 4118. Confirme a rota. A gente tem aqui a Presulu 21, Opivuk. Saída Arbor, transição Elefa. Arbor Elefa, obrigado. Quando tiver, estou aguardando autorização, Confins 360. 4118, já recebi no meu papo, por gentileza. Aguarda, obrigado. Táxi Oxané 6327 com 123 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Oxané 6327, táxi autorizado até o ponto de espera pistão no zero, via táxi Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 7, um bom voo. 1 0 no 7, via Índia, ponto de espera da 1 no 0, 5295, Oxané 6327. Passou Paripe e Itavisó com campo na proa da rotatória, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, como é torno no 8 decimal 9,5. Confirma, gerente. 18,95. 18,95. Pistão no zero, vento 170 graus com 08 nós. Autorizado, alinhar e decolada, pistão no zero, chaneamento 3,220. Oi, Salvador, boa tarde, Eco Delta Fox. Olha, Delta Fox, tem condições de encurtar, prosseguir para a final do 17? Acima Deus, ó. Pelo zero, mantendo a velocidade do Delta Fox para sua número 1, reporte curto final no 7, altímetro 1-0 no 7. Reportar a curta final da 1-7, 1-0 no 7, Eco Delta Fox. 4-1-1-8, copia? Autorizado para Confins, via pêndulo 2-1, nível 3-6-0. Perfil de saída Arbor, transição Alepha, decolagem pistão no zero, curva direita após a decolagem. Transponder 5-4-5-4, controle 1-2-0, decimal 8. Confins 3-6-0, via pêndulo 2-1. Após o plugue, Arbor, transição Elefa, decolando a 1-0, com curva direita, 5-4-5-4, transponder 208, controle 4-1-1-8. Azul 4-1-1-8, correto, portão 3, chama o trânsito, estiver estacionamento. Controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, Xaname 327. Controle Salvador, Xaname 327, saída da EL. Xaname 327, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, autorizado direto Coral. 240, direto Coral, 6327. Sim, para o controle? Papa Romeu, Golf Juliette Golf, decolando LC, a terra de atende, vai manter a presença de posição até a terra de tiro. Confisco. Estacionado 0124 e 2 agora. Azul 2791, chame a torno no 8, decimal 95. 2895 a torno, 2791. Confine a matrícula da aeronave que modula para o controle? Azul 2791, Azul 2791, continua em aproximação, guarde a autorização de pouso, ajuste altímetro no 017. Aguarde a autorização, senhor, 2791. Portugal 021, clear de ponte, arrival de sendo 4000 feet, península 017. Irão 4017, um bom arrival, Portugal 021. Qual setor o guardião afasta? Setor 2. Setor 2. Azul 791, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 089. Pouso autorizado, azul 2791. Avó também, Delta Fox, salve 46, qual o pátio? 4507. Senhorita, foi instruído pelo centro, voa a proa de Amã, a qual está fazendo, poderia seguir nessa pegada? Corrida de Rodel? Apatão, o Vitor Delta voe a mão para a chegada a mão. No ideal, deixa para nível de voo 050, que é negar no 017. Muito grato, com a chegada a mão, descendo para o 050, já está no ideal, Vitor Silva Delta. Transmissão do Pronorte, Guardião 01. Guardião 01, ciente, mantém a escuta da torre, decolado aos 47. Mantém a escuta dessa torre, Guardião 01. Guardião 01, confirme o POB e o comandante? POB 0303, comandante major Alexandre Augusto. Ciente. Ela Fatão, você apresenta o plano de voo? Ela Fatão, você esmate? Olha, Patrão, eu tenho condições visuais, que as pés eu posso ir na rotatória e visão com calma. Golf, direto Golf, fica atento, alça CA 50 da pista militar, prosseguindo o setor norte do aeroporto. A pista de tráfego vai ficar atento, pode confirmar se já recebe o 0124 do Golf, direto Golf. Tá ativando o Golf Direct Golf. Ok, está mantendo a noite só do LC, vai chegar de falando do Direct Golf. Direct Golf. Motor de Salvador, Xanami 327. Persiga a 327. Solicita o nível 200 para Ilhéus. 200 autorizado, Xanami 327. Ciente, Guardião 01, chame no solo do Graé, vento com nome 0 graus, 099, sem tráfego do informático. Chamando no Graé, graças pela colaboração mais uma vez. Guardião 01, reportará no solo controlado. Ciente, disponha. PR Campina Grande, autorizado via conforme rota do plano de voo, nível 370. Perfil de saída PUCA, transição ZIPA. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após a decolagem. Transponder 5434, controle 120, decimal 8. Vente para Campina Grande, no 370, conforme rota do plano. Decolada 10, curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPA. 5434, transponder 120, 8, controle. Volo 966, portão 08, chame pronto para o estacionamento. Chamará quando pronto para o estacionamento, no 966. Solo Salvador, azul 2791, está sempre na primeira intercessão. Azul 2791, está de Alfa, Aquilo Parte 3, atento ao sinalizador. Aquilo Parte 3, cara, azul 2791. Patango, Vitor Silva Delta, confirma essa velocidade? Agora está mantendo uma indicada de 180 km, tá? Vitor Delta tem condições de incrementar mais 200 mais? Incrementar para 200 mais, 200? Passivo. Sim, passivo, tem condição de incrementar. Muito grato com o Vitor Silva Delta. Legal. Controle para a porta, Guardião 01. Orion Verona, Paulo Alto 51, frequência livre. Tudo exato, Verona. Echo Delta Golf 71, clear the box. Arrival descend to 4,000 feet, Canadian 017. Front arrival 4,000 feet, 1017, international Golf 71. Echo Delta 021, descending to 2500 feet, clear the final. ILS is established or localized. On 2,500 feet, amplifier has approach runway 10, call established, port shoulder 2.5. Golf Direct Golf na escuta do controle? Delta 327, aguarde coordenação com o Lodge. Delta 327, definitivamente até nível de voo 1950. 1950, entendeu? Como tiver de Golf, fica atento à telefação, ingressando no cordão interlado, mantendo também 500 pés, Alfa Terra 50. Telefação, eu confio essa posição no momento. É isso, o Golf Direct Golf se reportou sobre o voo na Alicia. Alô, Patrão, não recebo o seu transponder. O Xanema 327, controle autoriza descida nível de voo 050. Eu estou agora 12 milhas para Coral, serviço radar encerrado, descida nível de voo 050. Chame o controle leste, frequência 20 decimal 1. Tokyo Delta foi direto do na 3.000 pés. Direto do na 3.000 pés, de Tokyo Delta. Echo Delta Golf, reduce at speed to 2209, number 3 to approach. Okay, we're slowing down to 220 knots, Echo Delta Golf 71. Alfa Tão, reporte na rotatória, visual com campo. Vai reportar na rotatória, visual com campo, Alfa Tão. Está recebendo o transponder agora, senhor? Agora sim. 3 milhas para a rotatória, chama a torno no 8.95. 18.95, né? Têsulo 21, nível 360. Perfil de saída Arbor, transição Elefa. Decolagem pistão no zero, curva direita após a decolagem. Transponder 5457, frequência do controle 120.8. localizado então Confins, nível de voo 360, veio para o Zulu 21, saída Arbor, transição Elefa, decolagem da 10, primeira curva à direita, acionando 5457, o controle 120 decimal 8, voo no 097. Voo no 097 correto, reporte quando pronto o pushback, seu nome. Vai estar pronto, voo no 097. Salvador, Xena 6355, no Pátio 3, com o Romeu, pushback, seu nome. Xena 6355, autorizado, Xena Tanco. Autorizado, Xena Tanco, 6355. Descending 2,000 feet, Zargavari 7210. And what's the QNH? 7210, clear the mile. Arrival, descend at level 050, QNH 107. Roger, descend at level 50 and clear for the Mari approach, Zargavari 7210. 7210, reduce the speed to 50 miles, number 3 to approach. Roger, number 3 and reducing speed to 50 knots, Zargavari 7210. Tranquilo, Delta, desça para 2006, autorizada final do procedimento Electric 3, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado, viu, tranquilo, Delta. É cool, Delta, Golf 71, descend until 3000 feet. 3000, Cabeceira 107, vento no 70 graus, 089. Autorizado, pouso fainado, cabeceira 17, te olha faltando. Portugal 021, complete final, contact power 118.95. Bom dia, então, meu Fábio, Portugal 021 off, bom dia, obrigado. Portugal 21 Alpha, continue your approach, wait for landing clear. 021 Alpha. Chega aqui, mais um meu olho certo, o já vai checar o equipamento. Gente, gostaria de Golf, preciso que o senhor cheque o seu equipamento, que eu não recebo nem modo Alpha nem SAR. Gente, vai fazer o cheque de Echo Delta Golf 71, reduce our speed to 200 knots. Okay, we're slowing down at 200 knots, Echo Delta Golf 71. 1 Alpha, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Good land runway 10, Portugal, clear to land off. O filete Golf de frequência para a coordenação. Frequência de Golf. Taxi, Xenã 6355, temos 78 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando o Galeão. Xenã 6355, táxi autorizado até o ponto de espera pistão 0, via Pátio 1, táxi foi Índia, no ponto de espera Torre 118.95, ajuste no 097, bom voo. 07, Pátio 1, Índia, ponto de espera 1895, Xenã 6355, graças, bom dia. Bom dia. O Kilo Delta se é turno no 8 decimal 95. É, Kilo Delta. Eco, Delta Golf 71, descending to 2000 feet, clear final ILS for service or localized. Kilo Delta 2000 feet for ILS, report established, Eco Delta Golf 71. Para pushback acionamento na 3, o azul 41, ou no 8. Azul 41118, tornando com a equipe de sola, após passagem do aeronave da Avianca, causa autorizado, chame táxi. Após o Avianca autorizado, chama o táxi 4118, em coordenação. Are you able to reduce our speed to 200 knots? Yeah, we're able, my 7210. Roger. One now from the ground at 03, back to the next taxiway at your right and contact ground control 121.10. Look at the Madden right, 1-1-1-0 for 202.5, we'll be forgetting by the end. Bom dia. Adios. Patrão de Salvador, uma boa tarde, é o 192-10, sempre da Bravo. 7210, descending to 3,000 feet. Descending 3,000 feet, Dragonfly 7210. 7210, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 017. 050, ajuste no 017, 9210. Partido 04, prossiga. Zero 04, reporte na rotatória de Zé Concalco. Pista no zero, no meio zero grau, 089. Já decolagem de turno zero, que é na minha frente. Só traz no 966. Salvador, Xenã 6314, informação Bravo para Petrolina. Xenã 6314, aguarde cópia, prepare a saída Momo. Aguarda Momo 6314. 1002, rumo nordeste, cruzando 060 para 3000 pés. Long 763. CS liberado, 9210. Approach November 100, Gulf Victor is descending to 210 for flight level 170. We have Bravo right to continue the descent. November 100, Gulf Victor, Cocker Bank, Suya de Mari Arrival, descend flight level 060, CNH 107. Descend to 060, flight level 060, 1017, Mirror Arrival, Gulf Victor. Delta, autorizado pistão 7, vento no 60 graus, 109. É, Delta, tá na base para 107, já pra, vai dar trabalho. Gal 90, 7210. Gal 021, Alpha, tava da ground. Go ahead. Please contact ground, 121.10. 6355, contato radar de decolagem, estou pé nível de voo 360 via da El. 360 via da El, chama 6355. Maintain position before taxiway Juliet. My Alpha, maintain position and call approaching Juliet, confirm. Zero, reference to intercept the localized course. Then left heading 050, report establish all localized. Heading 050, and that heading to establish on the localized. Target by 7210. 7210, then left heading 050, descending to 2000 feet. Heading 050, descending 2000 feet. Target by 7210. Meia zero grau, 089, chame na curta para o pátio militar. Grau, vou falar na curta para o pátio militar, eu vou abrir o pátio. Cinco, ajuste no 098, bom voo. Eco, Delta, Golf, 71, contact Charlie, 118, that's 195. Charlie, 1895, for Eco, Delta, Golf, 71, correct. 4118, pronto, pode ficar. Azul 4118 tem condições de elemento de decolagem sem parada, pistão no zero? Afirma. Azul 4118 autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento no meio, 0 grau, 089. A linha decola sem parada, 10, 2, 4118. Zona 9210, desce para 3006. 3000, 0, 7, Zona 9210. Desce para 3000 km de distância, escuta 9210. 10. Alive 9210. Alive 9210. Gal 021 Alpha, set via Juliet, gate 11. Via Juliet, gate 11, Portugal 021. Chalé 6314, copia? Siga 6314. Autorizado para Petrolina via Uberzul 20, nível 340. Perfil de saída Momo, transição Nenim, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5470, frequência do controle em 120.8. Enche o chalé 6314, autorizado Petrolina. Petrolina, nível de voo 340, via Uberzul 20, decola 10, curva esquerda na Omo Nenim, transponder 5470, 208, portão 6, chalé 6314. Chalé 6314, portão 62, eu chamo o trampo de estacionamento. Tá bom, obrigado. Bom dia, Arcfly 7210, ILS 10. Arcfly 7210, continue approach number 28 for landing clearance. Roger, continue approach number 2, Arcfly 7210. Na curta final do pátio militar, patrulha 04. Patrulha 04, vento no 60 graus e no 09, chame no solo controlado, pátio militar. Pode chamar o solo controlado, 04. Echo Delta Golf 71, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 109. Clear to land runway 10, Echo Delta Golf 71, thanks. Azul 4118, decolado 10, chame controle de Salvador, 120, 2980. 2080, obrigado. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, vou ir pro Ojama para a chegada da Marra, bote para a descida. Passando 2231, está autorizado direto de TAP. Ideal, deixa para mim de voo 050, que é legal no 098. Direto de TAP, desce para 5000 ou no 098. Patrulha Azul 4118, boa tarde. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via Arbor. 360 na saída Arbor, Azul 4118. Sorriu, 966. Afirmativo, só pra informação, tem bastante pássaros aqui na casqueira da pista aqui. Salve aí, bota o pássaro. Não, gente, da informação grátis. Conforme plano de voo, nível 360. Decola pista 1-0, curva direita após a decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decima 8, aciona 5471. Autorizado com 15, vai 360, decola no zero, curva direita, dela e da Motiva. Controle 120, decima 8, transponder 5471, até 3217. Então 3217, correto, portão 01, no chão no campo, se tiver estacionamento. Sim, até 3217. John Graham, that's what I'm going to do. Number 1, 0, going to Adrian number 5. Delta Golf 71, confirm your Adrian number 5. Delta Golf 71, taxi via Alpha and report before taxiway Juliet. Alpha and call before Juliet, thank you, that's the Golf 71. Service 195. 251-369-6355. 4198, vou direto a Lima 0. Lima 0, 9 a 10. Azul 4198, informa o tráfego dessa posição de 11 horas, 25 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 087, em descida para 3 mil pés. Processo do tráfego para o cego é Azul 4198. Da PUCA aguardando cópia. PUCA. 7212, grounded 14, vacated arrival, call ground 121, decimal 1. Roger 121, decimal 1 for ground, vacating it again, that's why 7210. 3231, desça para 4 mil pés. Desce para 4 mil pés, 2231. 2121, decimal 1. Comp, good day, we have 57216, we are circulating at the end, station back. 7210, good day, taxi via Alpha, and report before taxiway Juliet. Roger Alpha and the call will be 4 taxiway Juliet, that's right, 7210. Echo Delta Golf 71, the next intersection turn left, taxiway Juliet, turn Alden in April and report before taxiway Lima. Okay, we'll turn left on Juliet, stay on the outside of the exit and call you before Lima, Echo Delta Golf 71. Echo Delta Golf 71, according to manager airport, your April will be April number 4. And we asked why, because we've been coming and going for about a week now, and our handler is at April number 4. Sorry, April 5. Acho que a Papa Golf desce para nível de voo 050. Passarei do 2231, está autorizado Zona 2000 pés, Kenegão na 018. Zona 2000 pés, Zona 018, 2231. 0, 070 graus, 09. Ok, livre pouso na 10 para o Zona 9210. E decolou 9:66, decolou 1:16, controle 1:20, décima 8, bom voo. 208, bom, bom trabalho. Taxi via Índia até o ponto de espera pistão 90, ponto de espera torre em 1:18, décima 9:05, ajuste no 0:08, bom voo. Ajuste no 0:08, livre táxi via Índia até o ponto de espera do 1:0, quando pronto, 8:18, 9:05, bom no 0:07, bom trabalho. Radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via Puca. 370 via Puca, Zona 966. Azul 4118, chame o centro Recife. Frequência no 28 decimal 8, alterna no 33 decimal 95. 288-3395, azul 4118, obrigado, boa tarde. Echo Delta Golf 71, we approach Lima. Echo Delta Golf 71, taxi via Lima after taxiway Mike and after that taxiway Quebec. On Quebec, maintain position, contact tower 118.95. I will check your April. Echo Delta Golf 71. Okay, thanks so much. It's Lima. Mike, Quebec, hold short of 17 and I will call tower 8.95. Fly 7210, Juliet Gate 10. Juliet Gate 10, I'll fly 7210, thank you. Aircraft pictures established in the localizer runway 10. November 100 Golf Vito, contact tower 118.95. Keep going to tower, Golf Victor. And tower November 100 Golf Victor is on a 8 mile final for runway 10. November 100 Golf Vito, continue approach and expect to runway vacated. Put you Mr. Sally now 1018. 1018, continue the approach, Golf Victor. Voo no 097, livre decolagem, pista no 0, vento 170 graus, 89. Livre decolagem, gol 1097. Já teria autorização do gol no 620? Lola 620 autorizado para Recife, nível 370, via conforme plano de voo. Decolagem pistão 10, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, acione 5476. Está autorizado, Salvador Recife 370, na Puca, Caju com curva esquerda, 1208, 5076 transponder. Nível autorizado é o 370. Bono 620 correto, portal 5, chama o pronto, estiver em funcionamento. Estamos prontos no 05 para o puxa acionamento. Sim, está autorizado, chame táxi, Bono 620. Delay vai chamar. Runway 10 Golf Vito, clear to land runway 10, wind now 170 degrees, equal 10 knots. Okay, clear to land runway 10, November 2nd. Voo no 097, decolou 21, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Tower November 08, Voo no 097, boa tarde. Voo 097, contato pro radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via água. 360 via água, Voo 097, pode virar pro água? Suba do água com 097. The next taken. The first on left. just spoke to the handler. They said they want us on the number 5. Okay, but the Infero calls to your aircraft, you will give the support on Nippon 4, okay? The Infero on Nippon 4 expect you. 900 autorizado, Elefa. Elefa, muito obrigado. No coordination with Infero, if you can go to the April 5. Okay, stand by just 1 minute. Echo Delta Golf 71. Go ahead. We just spoke to our handler. They want to put the reference by Kevin's aircraft. Okay, and on my head, Star Hangar, approve the crossing the runway 17 and 35. Make a taxi to the head and 8.5 at Star Hangar. Boa tarde, parceiro da 231. Meu número 120, confusito, now 121, decimal 1, ground. 21, decimal 1. Parceiro 2231, boa tarde, continua a aproximação, a deve estar livre. A deve estar livre. November 100, Golf Victor, taxi via Alpha, maintain position before taxiway Juliet. Alpha and hold short of Juliet, November 9. Para o taxi 1620, POV 179, 13-18, Maceió. 1620, após parqueamento da aeronave da 102, prossegue parte 1 no taxi Índia até o ponto de espera da 110, quando lá torre em 1918.95. Ajuste 1018, bom voo. 1018, observa o colega da TAM, após prossegue, quando espera a torre 1995, 1620. 01 a princípio, comprou a nota e deferir com a hoje aproximação do 10, temos uma aeronave no marcador externo, livre de decolagem, no entorno 70 graus com 8 nós. Torre Bolotã 32, 17, quanto espera para o Tan 32, 17, quanto espera? 6, 32, 17. Passaria 227.